Aqui é o Salamento, Chonarmeia 225, tá no portão 612. Faz a passagem pela companhia autorizada no 06. 62257. Salvador, eu vou 1963, puxa acionamento, posição 11. Para 9631, autorizado, semi-taxi. Chama de táxi, gol 963. Solo, gol no 865, ponte 9, puxa de acionamento. Gol no 865, 09, informa que tem um tráfego da companhia iniciando no 11. Aguarde. Aguardando, gol no 865. Nave na radial 257 de Salvador, mantendo 2.500 pés na escuta de Salvador. Bom dia, 62 do nono, linda, cola no 0, vento no 70 graus com 5 nós. Ok, bom dia, vai iniciar em Ares, que é o 362 do nono. Terra Rosca, Juliette, Salvador, voltando. Comandante Francisco, aqui é a nossa Juliette. E solicita seu estimado para ingresso na CIR Brasília e estimado de pouso em Terra Índia, Quebec. Estimativa, assim que nivelar, passo estimado. Eu já consigo dar uma previsão bem próxima de 2 horas e 45 minutos. 2 horas e 45 para pouso? Pouso. E para a CIR Brasília, você já tem uma previsão? 2 e 10. 2 horas e 10? Afirmo. Táxi voo 1963, POB 123, Campinas, 3 horas e 30. Alternativo Campinas? Afirmo. Autoridade, céu ponto 0, Apache 1 Índia, quando lá, torre 18995, ajuste 10 no 4, bom voo. Apache Índia, 18995, no ponto 0, 963. 1864, pode passagem do banco da companhia Causa, no portão 11, iniciando táxi, 109 autorizado. 1865. Salvador, Santa 6225, ponto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Quando leda Salvador, bom dia, gol 1963, próximo ao ponto de espera 10, pronto. 1963, ali, mantém 10, bom dia. Ali, mantém 10, gol 1963. Solo, na escuta do azul, Alfa em hotel? Afirma, Alfa em hotel, para ingresso no rádio principal? Seguinte, ano, rebote, posição. Tem, remota ingresso na fase principal, quem é que até? Espero, pode ser, ok? CNM 225, bom dia, contato radar. Sub, mantém o nível 380. Fixo da arma. Ao cruzar uma centena, estou autorizado direto e leva. Perfil Armor, uma centena direto e leva. Acessão 380. E a parte índia, no ponto de frente, na torre 1895, indicador no ajuste, quando 8.5. para 3 livre decolagem da 0, vento 197, 0 graus, com 5 nós. Iniciando pistão 0, 963. Decolagem 48, controle 1208. 208. Controle Salvador, é o gol 963. Diego 963, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 360, mantém o perfil da saída da EL. 360, perfil da EL. O 649 desce para 2.000 pés, ajuste 1.0.4, está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, suporte no localizador estabilizado, o 649. 2.000.4, câmera no lock, 649. Meu pai principal, 2.9, finalizando, é bom também, obrigado. 865, bom dia, linha decola no 0, vento 1.950 graus com 4.9. Aí decola, pista no 0, com 865. Oxiane, 62111, agora com centro Recife, frequência 13325. Caso negativo, nessa frequência vai chamar 1251. Ok, 13325, alterna 251, 6211, obrigado, bom dia. E é um Volvo. Obrigado. Meu Tango Oscar, Salvador. Salvador, 60 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha-se em condições visuais. Vai chamar o controle Aracaju na frequência 120.3, bom dia. Obrigado, um abraço. Faz momento. Terra Oscar Juliette, Salvador. Permanece desestimado para FI Brasília e pouso? Negativo, não vamos melhorar os estimados aqui agora, me dá 2 minutinhos, por favor, agora que eu me beleza. 865, decolou 52, controle no 20, decimal 8. 908, bom dia. Air Mike November, chame na frequência 208. Passou de Salvador, Gol 865, decolou na sua escuta. Bom dia, Gol 865, contato radar, sub mantém nível de voo 360, saí da Arbor. Ok, 360 na Arbor. Genema 225, agora com Recife, frequência 1288, alterne 135, decimal 3, bom dia. 282-363, bom dia. Terra Mike November, prossiga. Informação, hotel Galeão 360. Hotel 3125, hotel confere para o Galeão 360 autorizado, decola da pistana 0, curva direita, Redael, Leda e Irume, OP 9857, Monstro, conforme rota. 5147 no transponder, controle no 208. 2135 autorizado, Galeão 360, Dael, Leda e Irume, 9257 conformado do plano, 5147 208, Liger 2, 3125. 5147 no transponder, curva direita no perfil da saída da El. O perfil da El, 5147 transponder. Chame pronto no 02, no 3125. Solo, azul, alto, em papel. Tem o reboque? Finalizado o reboque, 69, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Olá, Salvador, é o Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque aqui da remota 13 para o gate 10 aqui no pátio principal. Tem autorizado reporte com termos. Reportar quanto termo, Mike X-Ray Alpha. Estabilizou 649. 649, torre agora no 8.95, confuso. 8.95, boa. Tierra Oscar Juliette, agora com centro Recife, frequência 128.8, alterne 135.3. Tierra Oscar Juliette. 128.8, 132.3, Tierra Oscar Juliette. Torre, bom, agora 649, uma mira do externo, baixou e travou visão. No 649, tem contato visual, livre pouso no 0, vento no 60 graus com 5 nós. Livre pouso, fixo no 0, 649. Estimado de pouso em conquista, por gentileza. E 9, estimado de pouso, modifique seu código para 5125 e para informação, Recife 1288, alterne 35, decimal 3. Ponto 35, decimal 3, a secundária. Vai decolar da 17? Como é que bravo ele fala com o filme? 17 ou 35? 17? Autorizado Salvador Lençóis, nível 180, decola da 17, curva esquerda, saída Momo, código DCT, conforme rosa. 5130 no transponder, controle no 208. Passando a minha taxa de decolagem, vai chamar a torre 118, decimal 95, só confirma o seu B. Gente, torre para acionar a minha taxa de decolagem, bom voo, ajuste no 0.4. Confia para Salvador? Executando, chame na frequência 1208, por favor. 649 no sala 58, livre à direita, 1211. Direita 211. Bom dia, papai uniforme, Mike, executando pra cima. Voador, bom dia, o nome 649. O nome 649, bom dia. Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, o nome 649. Eu, Ecotango, mantenha o litoral, informe seu estimado para FIR Brasília. Na, para Valadares, aqui está ainda com o filho aqui. Estão sem visuais e agora se transferência para o centro, o Mike Lutano. Apresentou o plano aqui na junta sala IES? No 865, chama o centro Recife agora, frequência 128.8, alterne 135.3, ou no 865. 288.353, obrigado. Paulo, 131.2502, puxa o funcionamento. 3125 autorizado no 02 Chamitaz. Salvador, Mike, Zoe Alfa, concluiu o reboque aqui no Gate 10. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Gente, bom dia, obrigado a vocês. Vai perguntando, prossiga. Vai que é Cutango, prossiga para Salvador. Vai que é Cutango, prossiga para Salvador. Azul 5003, hotel confere. para Guarulhos, 340 autorizado, decola da pistona 0, curva direita, saída da EOL da Motiva. Apesar do 1-0, vai bater conforme rota. 5150 no transponder, controle no 208. Azul 500 está escotejamento correto. No portão 01, no chão e pronto. Mike, acoplando na escuta de Salvador. Tem informação aqui que seu plano era para as 11h15. E a informação da sala IF aqui era que o plano era para as 11h15. Prossiga a atenção até o 065, aguardando transferência e o código transponder. O senhor está no através de caixa prévia, confirma? Ok, sim. Mike, voltando com a senhora, o código 5157. E informa também seu estimado de pouso em Governador Valadares. É, de 14h30, obrigado. Aguarde do 5001. Solo 3125, táxi 163330, alterna Campinas. Ele tá até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 198 decimal 95, ajustando 094, bom voo. C14395, ó. O ajuste 5001, após a passagem do Airbus da TAM a cauda, no 01 autorizado, chame táxi. Seria para o 5003. Solda seria para o 5003. Afirmo. Bom dia, 3125 para só fazer colégio. 3125, bom dia, linha decola no 0, vento no 70 graus, meia dúzia nós. A linha decola no 0, 3125. Bom dia, Gol 755, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, 1.0 no 4, ajuste. Mais autorização para final do procedimento LS e X-Ray para pouso na 1.0, 755. No 25 decolou aos 1-2, controle no 208. 208, graças, bom dia, bom serviço, até a volta. Controle, bom dia, tá 3, 1-2-5, passando 1.400 na sua escuta. Tá 3125, contato radar, suba aí, mantenha nível 360, saída da EL. 360, precisa dar a possibilidade de voar direto, Leda? Tony, qual que é o Sena 3025? Não, negativo. Possibilidade de voada presente, Leda? Leda, sim, motivo, estou autorizado. Voando Leda, muito grato. 3125. Fala do 5003, está pronto para o saque, que é o V190, autonomia 4 horas e 40, é o tempo que eu não sei. 90 a bordo? 190, 110. 110 a bordo, 4h40 com vimia alternativa? Ribeirão Preto, Serra Bravo, Romeu Batalha. E aí, seria o Itaque Salvo, que espera vir ainda quando lá torre, o 98 decimal 95, ajusta no 04, bom voo. 04, via Índia, 1854, 03, obrigado, bom dia. Alfa Tango Sierra chamou o solo para cópia? Encontra-se na Bata, decola da 17? Gente, autorizada Lençóis, nível visual 085, decola da 17, curva direita, corredor Axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para acender a 085. 5145 no transponder, controle 1208. 0 graus com 5 nós. A linha fala da 1-0, 5-0. Alfa, temos que ter o planejamento correto com o filme POB? E agora em 1-1-8, decimal 9-5, fracionamento, táxi e decolagem, ajuste na 0-4. Bom dia, do Alfa Yankee Mike. Alfa Yankee Mike, bom dia, prossiga. Por dia, senhora. Alfa Yankee Mike está no parte 3, solução reboque para a posição 1 do parte principal. Está no parte 3, para a posição 01 do parte principal? Está afirmativo, posição 01 do parte principal. Utilizado o início do reboque, reporte quando término. Afirmativo, reportar o término, Alfa Yankee Mike, obrigado. Salvador, tá 3125? 25, prossiga. Possibilidade de coordenar o colega lá de Recife, aprovante da AGEL? Coordenar, só um minutinho. Tô na sua escuta, muito grato. Autorizado, direto da GEL, tanto 3125. Manda a GEL, muito grato, 3125. Valeu. 5003, decolou 107, controle no 208. 208, 503, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 5003, está cruzando 800 pés da Eulia da Monte. Via Azul 5003, contato radar, está livre ascensão até o nível 360, saída da El. Nível 360, saída da El, 4-5003. Controle confirmando, está autorizado ao 360, o 5003? Não, 340 é o que tem aqui no plano. Ah, tá certo, eu falo 340. Não, tá aqui ao 340, 4503. Ativo, não foi o que o solo autorizou? Sim, Afirmativo, autorizado por 340, por isso eu estou confirmando contigo. Solicita para o Edir Dael, 5003. Dael, autorizado. Dael. Você tem interseção, reporte para ingresso 97, já que eu estou no centro. Salvador, eu dou a Tank Mike informando em direção à parte principal, em direção ao Quintino, na chamada calçada. Tente a parte quando o término, Alfa Yankee Mike. Alfa Yankee Mike, informando ao término, obrigado. Zona 25, chame Centro Recife, na frequência 3325, alternativa 125, decimal 1. 3325, 251, grato, bom dia, bom serviço, 3, zona 25. Bom voo. Obrigado. Autorizado, alinhar e decolar 17, o vento 180 graus, com 7 nós, afastando o céu. Alfa Mike, finalizou o reporte para o 21, muito obrigado, então bom dia. Gente, bom dia, Alfa Mike. Possibilidades 003, solicite ao centro Recife, na frequência 13325, alternativa 125, decimal 1. 3325, 25, obrigado. 1755, desça para 2000 pés, ajuste 1014, está autorizado e ele é que se reposte estabilizado no localizador. 2014, repostará estabilizado no 755. Rádio Colô 24, controle no 20, decimal 8. 208, Sierra, até a volta. Estava controle? Recursando, prossiga. Agora informa mais que é Cutango, chame o centro Recife na frequência na 3325, alternativa 1251. Caso negativo, que é a frequência 928, decimal 8. Salvador, muito bom dia, papapá, Alfa Tango Sierra, transfere. Alfa Tango Sierra, mantendo o 1000 pés no corredor Axé, reforça no farol da barra. O 1000 pés Axé, reforçará farol da barra, Alfa Tango Sierra. Salvador? Prossiga. E suba para o 085, direto Lençóis. Direto Lençóis, 085, Alfa Tango Serra, obrigado. Volume 755, autorizado, sinal ILS, chame a torre agora na frequência 98.95, composto. 795, daqui a pouco. Eu autorizaria o passarelo 2223, iniciar manobras, puxa, tornamento, pode estar aguardando. Negativo. Vou só dar mais uma ligada pro centro, aguarde e prepare a boa elefa para a vitória da conquista. Boa elefa, está totalmente pronto. Salvador, bom dia, vou no 755. Dia no 755, check train, livre pouso no 0, vento no 80 graus com 79. baixar travado, livre pouso 10, 9755. Papapá, Alfa Tango Serra, quando possível estimar de pouso. 1-1-3-3. 1-1-3-3, cliente, grata. Possível. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10, curva direita, sai da Arbor, elefa o piló após DCT Conquista. Acione inicialmente o transponder 0156, controle 1208. Informo que após decolagem, o controle depois passará o transponder que será efetivado. Enquanto isso, vai usar o 0156. Oi, presidente, autorizado com a porta, pela 10 direita, a porta é dessa pilota do CP. O transponder 0156208. Passaria do 2223, contagionamento correto, chame táxi. Portanto, você armadilha esse ponto transvisório. A gente vai sair suave de via direita, vai voar na proa 330, aí informa a reaproa no pro lençóis, o Alfa Tancé. Alfa Tancé. Ok. Consiga. Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 360, decola da pistão 0, curva direita, saída da ELE da BDEV, via pelo ISC 50, conforme rota. 5165 no transponder, controle no 208. A zero, apresentando o Porto Seguro, da escola da 1-0, como é que tem, da Daniel, da BDF, informação no transponder, controle 1208, aerovia feliz, zero gol, 1649. 1649, curva direita, no perfil da saída da EL, estamos prontos no portão 05. Passará 05 ao 49. Dois, três, para o táxi, 39-6-20, Salvador. 39-6-20, Salvador? Sim. Só informo que o transponder será agora 5173, Cotejo. 5173. Tem, se bate 1 no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 4, bom voo. 8954. Alô, bom dia, Gona 755, ingressor de alto. Gona 755, dará passagem TR da Passaredo, Juliette, portão 06. Na passagem passaria do Juliette 06, voa no 755. Reborgo 9759. Prossiga. Sequência do som 211. Afirmo. E aí, obrigado. Reborgo 9759. Boa 9759, trabalho da guarda de cópia para da Aurea da Módica. É, tá bom, só informando aí que tá no limitado nível 240, tá? Sim, já tá aqui o 240. E obrigado. Salvador, passaria do 2223, bom dia. Bom dia, 2223, autorizado a alinhar e decolar no 0, vento 90 graus com 7 nós. Colação autorizada, vento 90 graus, 2223. Salvador, boa, azul 2704, informação hotel 330 para Recife. Número 24, aguarde, azul 2704, prepare Pucajamaru. Pucajamaru. Decolou 35, controle no 208. 208, Salvador, passaria 2223, bom dia. 2223, bom dia. Contato radar, suba via saída árvore para 180. Árvore 180, 2223. Salida 2223, informa que talvez não consiga cumprir a restrição do nível 110, ou 2223.